esquecer o dia e como deixou seu beijo molhado. Nunca vi canção sem melodia e nem carimbó, sem requebrado. Nunca vi canção sem melodia e nem carimbó, sem requebrado. Quebra, quebra a noite inteira, morena. Segura a cintura que eu vou. Dança carimbó, meu amor. Quebra, quebra, noite inteira, morena. Segura a cintura que eu vou. Mal me quer, bem me quer, toda morena. Dança carimbó, meu amor. Quebra, quebra, noite inteira, morena. Segura a cintura que eu vou. Mal me quer, bem me quer, toda morena. Dança carimbó, meu amor. Quebra, quebra, noite inteira, morena. Segura a cintura que eu vou. Come on.